Artigos originais. O pensar docente sobre a arte na educação de jovens e adultos. Autor Gustavo Cunha de Araújo, mestre em educação pela Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT. Graduado em artes visuais, educação artística, pela Universidade Federal de Uberlândia, UFU. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/301164186605040. E-mail gustavocaraujo@yahoo.com.br. Autora Ana Arlinda de Oliveira, doutora em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, com pós-doutorado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Docente do Instituto de Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/43582222258417436. E-mail aarlinda@terra.com.br. Resumo. O objetivo deste texto é apresentar resultados de uma pesquisa qualitativa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso sobre práticas pedagógicas e concepções sobre a arte. Para este texto, direcionaremos nossos olhares para as concepções sobre a arte desenvolvidas por uma professora de arte, com uma turma de educação de jovens e adultos, em Cuiabá, Mato Grosso, na intenção de desvelar que concepções fundamentam a sua prática pedagógica em sua docência. Para a professora, a arte não é apenas expressão de sentimentos, é conhecimento, é expressão, é criação humana. Durante as suas aulas, verificamos que ela buscou aplicar esses conceitos aos alunos jovens e adultos por meio de textos escritos e visuais. A leitura é ressaltada pela professora ao dizer que a arte é importante para os alunos jovens e adultos devido ao fato de possibilitar a eles uma ampliação do seu universo de leitura do mundo, tendo na arte, importante e mediadora para esse processo. Consequentemente, as obras de arte podem possibilitar diferentes interpretações da realidade. Um bom trabalho pedagógico no ensino de arte necessita de um bom professor de arte. Boas práticas requerem bons professores, que estimulem no aluno o desenvolvimento estético, seu lado criativo e expressivo, enfim, que propicie pensar. É preciso que o docente seja importante e mediador no processo de construção de conhecimento no aluno, e que possa buscar utilizar metodologias adequadas que realmente consigam contemplar o processo de ensino e aprendizagem desse estudante.